alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Que bom te encontrar e ver que você está feliz. Alô, minha gente! Alô, meus amigos! Alô, minhas amigas! Eita, eu tô que tô chegando hoje, dia 23 de abril, mais um programa Maurício Fares no ar. E é com muito carinho que eu cumprimento a toda essa gente boa. Olha, menino, olha, menina, onde quer que você esteja, saiba que eu estou aí do seu lado, te abraçando, ó, te cumprimentando, mandando um beijinho pra você, com muito carinho, com muita alegria. E hoje, para mim, vai ser um programa especial, porque eu vou prestar uma homenagem a uma companheira de trabalho, a uma colega de profissão, uma grande profissional, uma grande amiga e uma pessoa que, acima de tudo, ela tem, assim, um carisma, tem uma luz própria. Ela é uma estrela. Ela realmente é uma estrela porque ela tem luz própria, ela brilha. Estou falando da minha amiga Vânia Rocha, lá de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Hoje é dia do aniversário dela. Então, Vânia, esse programa inteirinho vai ser dedicado a você com muito carinho, tá bom? Eu vou até modificar um pouquinho a estrutura do programa, mas eu quero prestar essa homenagem para você, que é uma colega que eu aprendi a admirar, a respeitar, e eu quero prestar essa homenagem a você, tá ok? Então eu já começo aqui, essa primeira música nem tanto, tá? Essa primeira música aqui é o meu amigo Beto Santos que vai cantar, mas depois as próximas aí eu tenho certeza que vão ser todas do seu agrado. Aqui é o Beto Santos que vai cantar com a participação do Francis e Juliano. Toma, toma, então vamos lá, roda, menino. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. É Beto Santos e a onda agora é toma, toma, vamos que vamos. Toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma, quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Chegou fim de semana, tô a fim de zoeira, pode ser balada ou até micareta, pode ser qualquer festa, só quero estar no meio. Hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, safado. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Júlia. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, toma, moçada. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada, vou ficar bonito no meio da mulherada. Sábado tem micareta, já estou me preparando, domingão tem cervejada e a galera me chamando. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Olha, hoje também aqui no programa eu vou ter uma carta destaque. Essa carta é da Jovem Esperançosa. É jovem ou jovem? Deixa eu ver. Carta da Jovem Esperançosa de Butirama, Bahia. Daqui um pouquinho, tá bom, menina?

numa outra dimensão, numa outra época. Então são fatos que a gente não consegue encontrar uma explicação do porquê que acontece isso. E eu estou falando isso aí porque eu estou me referindo exatamente a essa minha amiga Vânia Rocha. A gente se conheceu através da internet, nós não nos conhecemos pessoalmente, apenas colegas de trabalho, colega de serviço. Ela é locutora da rádio lá de Pouso Alegre e retransmite o meu programa. Mas assim, do nada surgiu uma amizade. Eu aprendi a respeitar e gostar do trabalho dessa menina. É um trabalho digno, um trabalho decente, um trabalho de responsabilidade. E ela, com a sua capacidade, principalmente com o seu jeito feminino de ser, com um jeito específico que é particular e peculiar a cada mulher, ela leva aí o seu programa e consegue encantar a todas as pessoas que a ouvem. Então isso já é um motivo de um grande orgulho e satisfação para a gente de ver o sucesso de uma colega, de um colega de profissão, como é o caso da Vânia. Então, Vânia, você merece todas as homenagens, sim, que a gente fizer para você, tá? E eu, então, conforme eu disse, essa aqui é uma que eu presto para você. Roberto Carlos em Dobradinha. Você é fã do Roberto Carlos e eu também sou fã. Então eu vou trazer duas músicas do Roberto Carlos agora. Primeira, uma música de 1978, Vivendo por Viver. Depois, uma que eu acho que poucas pessoas conhecem. É uma música do ano de 1996. Tem coisas que a gente não tira do coração, mas a letra é maravilhosa. É uma letra linda demais. Então, para você, Vânia, Vivendo por Viver e Tem Coisas que a Gente Não Tira do Coração, Roberto Carlos canta. Vamos nessa. Sem motivo vou vivendo por aí, por viver. Meus valores tão confusos, reprimidos por você. Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir. E viver já nada mais significa, até já me esqueci. Volto para casa onde eu procuro me esconder, de pessoas que acreditam meus problemas resolver. Mas eu insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber. E ainda espero a cada dia a sua volta, é só você querer. As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias, e mexem tanto com minha cabeça. E quando o sono vem, um dia já nasceu. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente, de reviver aquele nosso grande amor. Tantos planos, sonhos feitos em pedaços por você. Que tolice, tanto amor desperdiçado por nós dois. E na solidão me agarro a qualquer coisa que ainda resta desse amor, pra sentir sua presença novamente, seja como for. As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias, e

também minha vida revi. Que bom te encontrar e dizer que também sou feliz. Que bom te encontrar e dizer que também sou feliz. Que bom te encontrar e dizer que também sou feliz. Que bom te encontrar e dizer que também sou feliz. Que bom te encontrar e dizer que também sou feliz. Há uma frase aqui bem a propósito daquilo que eu estava dizendo, que eu não conheço a Vânia pessoalmente, nem ela me conhece pessoalmente também. Mas o verdadeiro amigo é aquele que consegue tocar o seu coração mesmo estando do outro lado do mundo. Quer dizer, ela está lá em Pouso Alegre, Minas Gerais, eu estou em Brasília. Mas isso aí não impede que a gente possa se tornar amigos e que possa realmente ter uma consideração e um respeito um pelo outro em termos de amizade. E aí, então, você pode estar onde for, pode estar onde estiver, mas a gente sempre consegue tocar o coração dessa pessoa, desse amigo, né? Legal. Aí, gente, daqui um pouco eu tenho a carta destaque, viu? Mas agora eu vou rodar Ricardo Cociante, Bella Senz'anima. Essa música também é muito bonita. Roda lá, menino. Adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo, vivere insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Trappola, ci son caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio, povero diavolo, che pena mi fa. E quando ha letto lui ti chiederà di più, glielo concederai, perché tu fai così, come sai fingere se ti fa comodo. So chi sei e non ci soffro più, e se verrai di là te lo dimostrerò, e questa volta tu te lo ricorderai. Non illudere.

não pense mais nessa tristeza. O meu mundo é de esplendor, vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor, tenha mais fé nos dias seus, ponha na vida mais amor, menos mundo é mais Deus. Amor no programa de hoje, eu estou prestando uma homenagem à minha querida amiga e companheira Vânia Rocha, que é locutora lá da rádio em Pouso Alegre, Minas Gerais. Ela que hoje está aniversariando. Parabéns, Vânia! Eu não gosto desse negócio para essa homenagem assim, cantando parabéns e aquele lugar como não. O bom é assim, a gente falar da pessoa e sempre a gente procurar mostrar o valor que tem a pessoa. E ela é uma pessoa de grande valor, sem sombra de dúvida, viu? É uma pessoa sensacional. Quem ouve os seus programas através da rádio lá em Pouso Alegre sabe muito bem do que é que eu estou falando, né? Que é uma grande profissional. E para você agora, mais uma música, eu tenho certeza que você gosta demais, viu? Viu, Vânia? É o Mais Mundo Roberto Carlos. Essa aqui foi gravada no ano de 2000. É o Amor Sem Limite, Roberto Carlos. Vamos nessa! Roda lá, menino! Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor só aumenta. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito. Porque quando se tem não se sabe se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Esquece quem ama, o amor é assim. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim

estrela no céu cada vez que eu sei sorrir. De apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também nem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos, contanto que a vida seja assim. Sim, alta, onde a gente celebre tudo que ele consentir. Céu cada vez que eu sei sorrir, te apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também nem pode acontecer, uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Seja assim. Sim, alta, onde a gente celebre tudo que ele consente. Agora chegou a hora, chegou o instante, chegou o momento da nossa carta destaque. Vamos lá? Estão preparados aí? Então, menino, solta a vinhetinha aí, solta a vinheta. E agora, a carta destaque do ouvinte. A carta de hoje é da jovem esperançosa de Butirama, na Bahia. Olha o que ela diz aqui, olha, meu amigo Maurício Fares, está tudo bem? Tá, sim, menina, graças a Deus está tudo bem. Maurício, eu tenho 28 anos e moro aqui em Butirama. Quando eu tinha 10 anos, já ouvia o teu programa e gostava muito. E eu nunca imaginava que um dia pudesse estar participando contando a minha história. Olha, Maurício, eu gostaria de ouvir uma música, mas parece que você só roda música se for internacional, né? Eu? Quem falou isso, menina? Oxe, quem foi que disse isso? Não tem disso não, a carta destaque na verdade não é nem para rodar uma música, atender pedido de música. Eu faço isso porque é uma forma quem manda no programa é o ouvinte, e o ouvinte faz, eu rodo do jeito que o ouvinte pede, do jeito que o ouvinte gosta. Mas então, deixa eu ver o que aí até me perdi na carta aqui. Ah, sim, Então, Mauro, já que você só roda internacional, eu quero que você roda pra mim aquela do Elvis Presley que eu gosto demais, é Bridge Over Troubled Water. Mas olha, eu volto a reafirmar pra você, não tem esse negócio de que eu só rodo se for internacional ou não. Eu rodo qualquer estilo de música, mas é que na carta de destaque especificamente não era para atender pedido. Mas como muita gente tem mandado fazendo o pedido da música de uma música especial, e por coincidência tem pedido só música internacional, é que eu tenho rodado. Mas não é que seja que eu só atendo se for com música internacional, não, viu? Vocês é que mandam no programa. Mas mesmo assim eu vou rodar a música para você sim, tá? Mas Maurício, aqui em Butirama, depois que a gauchada começou a plantar soja na região, prosperou muito. Você tem passado por aqui? Olha, menina, sinceramente não. Eu faz muito tempo que eu não passo aí na região de Butirama. Porque eu, quando vou para Porto Seguro, onde mora minha irmã, se eu vou no meu carro próprio, né, eu passo por Correntina, passo por Bom Jesus da Lapa, não chego aí mais em Butirama. Então, perdi, né, Barreiras e Butirama. Não, em Butirama, não, nem em Butirama eu não passo mais. Não passo, só passo em Bom Jesus da Lapa e dali eu já saio cortando ali por dentro, né? Então eu não tenho mais contato, não sei mais como é que tá aí. Mas eu acredito que realmente deve ter prosperado bastante, deve ter melhorado bastante. Olha, Maurício, tem uns caras até bonitos desses gaúchos, nessa gauchada que veio pra cá, mas a fama deles é muito ruim, porque o que se fala é que eles só querem se aproveitar da gente e não querem nada sério. Até porque muitos só vêm passar uns tempos e depois voltam para suas terras, onde lá eles têm suas esposas e namoradas. E eu sempre fiquei com isso na cabeça e nunca quis dar assunto para nenhum desses rapazes gaúchos. Acontece que eu trabalho em uma lanchonete na beira do rio, Maurício. E lá acabou se tornando o ponto de encontro da gauchada. Virou a coqueluche da cidade, a lanchonete que eu trabalho. Lá eu faço de tudo, sou garçonete, faço sanduíche, atendo no balcão, faço faxina, é um corre-corre danado. No meio dessa moçada, Maurício, teve um que me chamou a atenção, porque sempre vinha sozinho, sentava em uma mesa calado e com um ar tão triste que me deixava curiosa. Isso era todo final de semana, ele estava aqui e sempre do mesmo jeito. Até que um dia ele apareceu aqui no meio da semana, e como o movimento era mais fraco, eu então perguntei o que ele queria e quando fui levar o pedido dele, perguntei por que que ele era assim tão calado e tão triste, diferente dos seus conterrâneos, né? Aí ele me disse que só estava esperando terminar o contrato dele com a fazenda, pela qual ele foi contratado, para pegar o dinheiro dele para voltar para sua cidade no Rio Grande do Sul. Se não me engano, o nome da cidade dele é Santana do Livramento, onde tem sua mãe doente e seus irmãos. Ele veio trabalhar aqui para conseguir dinheiro para poder levar a mãe para tratamento em São Paulo, no Hospital das Clínicas, pois somente lá é que vão poder dar um jeito no problema dela. Mas para isso, ele iria precisar de dinheiro para poder alugar um lugar para ficar lá em São Paulo, porque o tratamento dela é demorado. Aí então, a gente conversou mais um bocado e eu vi que ele é um rapaz diferente dos demais mesmo. Que a sua preocupação é com a sua mãe doente e que ele não estava afim de enganar ninguém. Ele veio outras vezes aqui, Maurício, e eu te confesso que ficava sempre de olho para ver a hora que ele chegava, porque eu estava impressionado e gostando desse rapaz. Ele também parece que ficou gostando de mim, pois sempre que dava um tempinho a gente conversava um pouco e aí ele me convidou para sair com ele depois que terminasse o turno de trabalho. Mas isso só aconteceria pela madrugada, porque eu só parava de trabalhar de madrugada. Mas ele disse que não tinha problema não, que esperaria. Então assim foi. Depois do trabalho, nós saímos andando pela rua até a porta da minha casa. Aí ele me disse que estava apaixonado por mim, mas que não iria me propor nada, porque a qualquer dia ele teria que ir embora e que teria também de levar sua mãe para tratamento. A não ser que eu tivesse paciência de esperar por ele, que ele viria um dia para me buscar. Quando foi na semana seguinte, Maurício, ele veio se despedir de mim, dizendo que iria voltar para sua cidade e queria saber se eu esperaria por ele. Ele me beijou e ficamos abraçados por um bom tempo, chorando os dois. Eu disse a ele que esperaria sim. Ele então foi embora, mas sempre nos falamos por telefone e pela internet. Ele ainda está em São Paulo com a mãe dele, mas ela já está quase curada e vai ter alta. Ele me disse que assim que voltar para a cidade dele, que ele vem me buscar. E eu estou aqui aguardando que isso aconteça, Maurício, pois eu descobri que amo loucamente esse rapaz e que ele é o homem da minha vida. Agradece a sua amiga esperançosa de Ibutirama, Bahia. O que eu posso dizer para você, menina? Nada, nada, né? Apenas desejar que você seja muito feliz, mas muito feliz mesmo. Você viu como é que existem exceções para tudo? É, você tinha uma visão e um conceito muito distorcido quanto aos rapazes gaúchos, ou do sul de uma forma geral, não é? E foi justamente um deles que conquistou teu coração e está mostrando ser alguém confiável e que vai cumprir comprometido. É, por isso mesmo que eu acho que eu não tenho muita coisa para te dizer, não. A não ser rodar a sua música e mandar um grande beijo para você. E desejar que você fique com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Ah, sim, menino. Quando ele vier te buscar, que você já estiver ao lado dele, dá um alô para eu saber como é que foi. Tá legal? Tá legal, menina? Então, beijão, viu? E tá aí a sua música. Elvis Presley canta. É Bridge Over Troubled Water. Roda lá, menino! When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, time gets rough. I will lay me down, oh, like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness falls and pain is gone, I'll break your trouble. I will live. Bom, minha gente, por hoje é só. É o programa de hoje que foi um oferecimento à minha querida amiga Vânia Rocha, que é aniversariante, ela que é lá de Pouso Alegre, em Minas Gerais, minha querida companheira, amiga, locutora, radialista da rádio lá de Pouso Alegre. Então, parabéns pro seu aniversário, felicidades. E na hora do Estela Artuar, não se esqueça do Maurício Fares, não, viu? Pode levantar o brinde aí por mim também. Falou, Vânia? Beijo no seu coração, menina. E vocês, meus amigos, fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida também. Tchau, tchau. Obrigado, até o próximo. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.